Saiu. Bela, eu só quero saber como é que fazia o Mr. P. Como é que fazia o Mr. P? Parecia um muçulmano rezando. Não, eu só tô falando a figura, né? É o seguinte, aí tem dois caras só no avião e aí daqui a pouco um fedor, cara, de peido. E agora? Dois caras no avião. É, uma longa história. Tá bem, vamos começar o programa então. Vamos iniciar a semana. Cara, não dá pra ver nada na frente da janela. Olha ali. Que beleza. Se você tá no trânsito neste momento, cuidado, liga o farol aí pra poder ser visto na rua e não causar nenhum acidente. Estamos chegando com o Pretinho Básico nesta segunda-feira, 1 da tarde, dia 8 de agosto de 2011. Hoje é dia do pároco. Você que está na paróquia neste momento, sabe-se lá fazendo o quê? O nosso abraço, nossos parabéns pelo seu dia, o dia do pároco. Seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. Boa. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Amiguinhos, boa. Não amiguinhos não. Irmãos do Pretinho. Somos irmãos, somos todos somos uma grande todos família. Uma grande família. Uma empresa preocupada com o social, que visa o lucro, mas isso não é o mais importante. E não esqueça, craque, nem pensar. Meu beleza. Posso começar mandando abraço aí? Posso. É, pode. Boa tarde, Piangers. Falou da Tim aí, nossos parceiros da Tim. Um abraço pro Tim Maço, Alexandre Paim, Danilo Dalef, Leonardo Bittencourt, Daniel Amaral, Eliane Stelzer e Sheila Tizen. Que beleza. Rapaziada da Tim que me recebeu no domingão, fiz um evento lá em Floripa. Um abraço pra toda a galera de vendedores que tava lá. Foi um maior astral, muito bem recebido, todo mundo fã do Pretinho Básico. Que beleza, que bacana. E tu, Cajezinho, tá bem, querido? Eu tô bem, tô muito bem. Sensacional. Boa tarde, mandar um abraço pra toda a galera que apareceu em Joinville, que foi no bowling. Big bowling. No Big Bowling lá em Joinville na noite, fizemos uma balada. Eu adoro os papeizinhos, né? Os papeizinhos que nos entregam pra gente mandar abraço. Isso aqui é manda, tá, vamos lá então, vamos lá. O Zaba e a Suzana, Harry Janvielle, Bruna Carolina, Matheus, Eduardo, Leite Gomes de Joinville, um grande beijo abraço, Leite Gomes. Paola, que é isso aqui? Jequeana e o Felipe Metro, a Dani Adoro Metro e a Roberta Zanucci. Muito bem, fala Potter! Estamos aí, vivos. Que bom, né, Depois Potter? Depois de final de semana mágico aí com futebol, balada, história pra contar, mais uma apresentação lá em Xaxim, que nos adora também. Mr. P vai contar depois uma história excepcional quando chegou a gente. E tu, Maurício Amaral, tudo certinho? Eu tô feliz da vida de estar aqui de novo. Maurício Amaral, se revelou um excepcional zagueiro na tarde de sábado. É verdade. Evento bacana, a abertura dos jogos da Adidas Paquetá com a promoção do Cazuca e os queridos do Pretinho aqui fazendo um bate-bola contra os ouvintes escolhidos por sorteio. Baita time cano que a gente pegou pra bater. Perdedores. E metemos 1-0 nos guris. Vou botar umas fotos do evento hoje à tarde no blog. Muito bem. E aí, Mr. P? Bem. Compactuando com os amigos, da alegria de estar de volta. Os abraços ficam para depois. Histórias emocionantes, como o Porter citou, vamos contar depois. Vamos contar. E concordo contigo. O Maurício Amaral me lembrou muito o Mário Fernandes, zagueiro do Grêmio. Mas quando o Mário Fernandes sumiu. Não tem problema. Não tem brincadeira ali atrás, é balão, rapaz. Eu quero nem saber. E a estrela móvel deste programa é o meu amigo e compadre, apresentador do Galpão Crioulo da RBS TV, Neto Fagundes. E aí, meu compadrito? Fala, compadre, tranquilo? Beleza, tudo Começando certo. Começando essa semana aí. Vamos nós. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Vamos juntos até as 2 da tarde. Além do dia do pároco, hoje também é o dia nacional do combate ao colesterol. Ah, eu sou contra o colesterol, cara. Colesterol alto. Contra o colesterol. O colesterol alto está relacionado, na maioria dos casos, à má alimentação e também ao sedentarismo. Mas também pode ser causado por uma doença genética ou histórico na família. Genética. Eu adoro um colesterolzinho. Eu às vezes chego no boteco e peço, vê um colesterol. Vê um litro de colesterol. Os caras já sabem o que eles querem. Eu me lembrei. Eu peço o colesterol, não tá em falta o colesterol, então me vê um pouquinho de gordura trans aí, meu. Eu fui. Aí traz uma porçãozinha de gordura trans. Nós vamos fazer um galpão curioso. uma vez tinha um nego velho servindo um churrasco assim, chegou na mesa eu e o tio Nico assim, e largou aquela costela pingando assim, mas só a gordura, cara, só a gordura. Nada mesmo, de porque o nego velho gosta de comer gordura, né, cara? Sabe por quê? Porque o nego velho pensa o seguinte: eu vou meter ele uma farinha, a farinha vai anular a gordura e eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Yeah. Aí ele largou aquilo ali e eu, obviamente, olhei pra aquela cara e disse: bah, não, cara. Não, não, não. Muito vou gordo. Também não. Aí ele já tem, né? Colesterose! Deve ser a mistura de colesterol com esclerose. Já tem! Colesterol! Eu, a única coisa com gordura que posso comer é a minha mulher, né? É, isso aí, cara. Meu grande abraço. Meu Deus, cara, tua colesterol. Tua ex-mulher. O colesterol aumenta o risco de doenças cardíacas. E também... Vodka. Não apresenta sintomas ou causa desconforto. O colesterol só é identificado, a sua taxa elevada só é identificada por meio de exame de sangue. Certo? Ah, então, é, se você quer saber, né, como é que tá aí o seu colesterol para prevenir uma possível doença cardíaca, tem que fazer um examezinho de sangue. Esse que é o grande perigo do colesterol, que ele é silencioso. Tu não tem sintoma algum, cara. Nada. E aliás, como a maioria... Tu tá com os níveis elevadíssimos de colesterol e te dá uma... Como a maioria das doenças que tu detecta fazendo um exame de sangue periodicamente. É, exatamente. Aí, por isso que é bom o anual. Exame anual do colesterol. Cheio, e também da... Sempre, né, faço esse exame aí. Não, não é esse, Galchão, é outro. É, é anual, né? É anual, Galchão. Anual significa de ano em ano. Anual. Certo? Anual. Anual. Por isso tu gosta de analgésico, né? Perfil elaborado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República revela que a nova classe média brasileira, formada por 95 milhões de pessoas, tem a maioria feminina e branca. Boa. E é predominantemente adulta, com mais de 25 anos. Boa. A renda familiar da classe média varia de R$1.000 a R$4.000, onde estamos todos inseridos. É a classe média, classe, né, média, é isso aí. A classe média é quem banca o Bolsa Família e a riqueza do rico, né? A classe média sempre é quem mantém a sociedade bem. É ela que paga por tudo. Ela paga o equilíbrio, né? Sim, ela nunca pode acabar. Numa economia sadia, estável, não, né? Não, mais ou menos. Uma economia injusta pra classe média. Quem acha disso, Piangers? Tu que é o nosso economista. Paga um terço de imposto e vai pro Bolsa Família. É a vida. É a vida capitalista, cara. Não, eu acho, eu acho confio até, no Piangers. Eu acho até correto, porque o cara que tem, que é pobre, ele tem que ter mais oportunidade, né? E o cara que é rico, ele sempre se esconde atrás do discurso que ele tá gerando oportunidade. E o cara que é classe média, ele não recebe nem os benefícios que a classe pobre recebe. E nem dá os benefícios sociais que a classe rica dá pra sociedade. Então, nem recebe, né? E proporcionalmente. Não recebe e também mais. A carga de, dá, né, de imposto da classe média é mais alta que a rica. Ela paga proporcionalmente mais. A mesma coisa, sim, cara. Um cara que a inflação da classe média é mais alta que a inflação da classe rica. Um cara que ganha R$4.000 por mês, ele paga 27% de imposto. E o cara que ganha R$4 milhões por mês paga 27%. Os mesmos 27%. Exatamente. Essa que é a injustiça da jogada. Cara, isso, se tu parar 2 minutos pra ficar pensando nisso... Bah, ô meu, dá vontade. Tu pega uma metralhadora e vai pra Brasília. E é uma coisa tão simples de arrumar, né? Que isso? Pô, 25, que não isso? Precisa ir pra Brasília, então 27. Vamos pra Washington também, então vamos pra Lisboa, pô, vamos pra mundo Bangkok, todo, vamos mundo pra todo, Bangkok. Ó, tá, mas Bangkok. É que tu tem a contrapartida nesses países que tu citou, entendeu? Isso, tu tem um seguro. Não, é, Maurício, sistema, mas é que o Brasil tá em desenvolvimento, cara. Há 1.500 anos eu ouço isso, cara. Não, é o otimista Marcos Piangers. Não, mas é, cara, olha só, sabe qual é o problema? A classe média, ela paga por tudo, entendeu? Por exemplo, um cara rico, ele tem que pagar por segurança. E o cara que é classe média também tem que pagar por segurança. É. Só que tá tudo embutido no imposto que a gente também paga. Nós aqui somos classe média. Eu já pago a segurança pública, eu já pago a polícia militar. O Arthur, e aí eu tenho que pagar a segurança privada, o entendeu? O Arthur não chega nem nesses milzinhos aí, né? Não, estagiário. Não, menos. Estagiário não ganha nem mil. O Arthur, o que que é, então? É classe C? A gente ajuda o Arthur. A gente tá te beneficiando, viu, Arthur? O bolso estagiário. Cerca de 300 índios estão bloqueando a estrada que liga Chapecó a Erechim. O grupo se concentra em São Valentim e o trânsito só é liberado a cada 3 horas. Os índios protestam por mais qualidade no serviço de saúde, nas reservas e também saneamento básico. Se tá ruim pra classe média, imagina pros índios. Perdeu o áudio do protesto agora. É, que bonito, que beleza. Bacana, hein? Parabéns. A manifestação deve continuar até o fim da tarde. Se os pedidos não forem atendidos, eles prometem retomar o bloqueio amanhã. Como é que era o saneamento básico em 1500? Pergunta pro Jorge Furtado, é um filme muito KG, bom. O KG deve saber. Cara, assim, ó, era um tanto quanto precário. Mas funcionava, cara, funcionava. 13 pessoas morreram em decorrência de acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul desde o meio-dia de sexta-feira até a noite de ontem. A ocorrência mais grave foi sábado em São Vicente do Sul, na região central, onde 4 pessoas morreram e uma ficou ferida gravemente. Em Santa Catarina, os acidentes de trânsito mataram 11 pessoas no fim de semana. Em um dos mais graves, 3 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas em Santa Cecília, no meio oeste catarinense. 24 ouvintes a menos. 24, exato. 24 ouvintes a menos. A gente estava acostumado a chegar aqui há bem pouco tempo atrás, o programa é novo, recente, temos 4 anos de programa. Há 3 anos, 2 anos atrás, nós chegávamos aqui no Réveillon, na volta das férias, nas voltas do feriadão de Réveillon, e dizia, bah, 24 pessoas morreram no Réveillon. Agora, não. Agora 24 regular, pessoas, né, morrem num fim de semana normal, sem feriado, muito sem... Muito louco, né? Muito louco. Vamos fazer essa contabilidade, começando por hoje. 24 a menos, tá? Segunda-feira que vem a gente soma. Mas teria que somar o segunda, terça, quarta. Não, só os de final de semana. Eu gosto de final de semana. Só de acidente de final de semana que conta. É, mas é assustador, cara. Esse cálculo aí é terrível, né? É, faz 24 vezes 52 dá uma média de 24, né? E a gente vê a idade. A idade assusta também, né? Porque é muito, muito jovem, cara. Muito jovem. Muita gente que sai pra fazer a festa, né? E pega a estrada pra fazer a festa. São 1.200 pessoas. Não é a pessoa que faz festa na sua cidade. Eles acabam circulando. Tem regiões. Cidadezinhas assim, do interior, né, cara? A galera sai de uma cidade, vai pra outra, toma um trago na festa e volta, tem que voltar pra sua cidade, às vezes com neblina, com o trânsito. Complicado. Tinha uma discussão agora no Jornal do Almoço, do Rio Grande do Sul, sobre dar. Na verdade, era a Disa Gonzaga, né? Que tem uma fundação muito legal. De dar ou não o carro pro filho, tá? Cada pai tem a liberdade de fazer o que bem entender a felicidade que vai causar dentro da sua família. Não é essa a discussão. Porém, é certo dar um carro pro filho com 18 anos? A criança de 18 anos, o adolescente de 18 anos, está preparado já para enfrentar a guerra do trânsito. É uma questão de educação, cara. É uma questão de educação. Foi, né, que ela respondeu. Mas todo pai acha que seu filho é educado. Não tem um pai que diz, não, meu filho. Mas também não, se tu ficar pensando nisso, não, tu nunca vai dar um carro pro meu filho, pai, pro teu filho dirigir. O meu pai falou o seguinte: não, sabe quando é que tu vai ter teu carro? Quando tu trabalhar. Minha mãe falou a mesma crescer, coisa. Crescer e quando tiver dinheiro. Porque quando tu trabalhar, crescer, tu vai ser adulto e aí tu vai manejar o carro de uma maneira diferente que agora, 18 anos. E outra, tu vai sair pra tomar trago. Tu ganha o carro, tu acha que o carro é um brinquedo. Tu comprou o carro, tu pensa, pô, meu, não quero nem bater isso aqui. Aí. Nem encostar no meio-fio, quero encostar, porque eu paguei isso aqui, foi difícil. Eu, aos 18 anos, ganhei uma moto. É, meu pai não me deu o carro. Não, nunca me deu o carro. Não. Meu pai nunca me emprestou o carro. Eu aprendi, isso aí. Aprendi a dirigir depois de velho. 20, a minha 3 tia anos. Emprestava o carro, que era um carrinho menor. Aí eu ia... Eu tirei uma carteira em 2005, eu nasci em 79, 20 e pouco, 20, mais de 25 anos já, né? Mas a questão é essa, é a educação, cara. É a educação, a mesma educação que pode ter um cara de 18, pode ter um cara de 60. E a mesma que não pode ter, pode não ter também o de 60. O que a Diz, que trabalha com isso diariamente, ela falou o seguinte, que é exatamente isso. O menino que bota fogo, sei lá, nas lixeiras orgânicas aí, ele pode ser um cara bem de família e ele é mal educado. Tem outra, a gente não sabe ao certo a causa de cada um desses acidentes. A gente sempre está imaginando e acreditando que tenha sido responsabilidade ou imprudência. Segundo a polícia rodoviária. Mas a imprudência também faz parte da vida. Acontece que a quantidade de carros que hoje existe no trânsito, é inevitável que se tenha um número maior de acidentes, inclusive alguns imprudentes, porque nós somos imprudentes no dia a dia, na nossa vida. Às vezes, mesmo sem querer, tu tá sendo imprudente. Sem querer, claro. Discordando do Pi, os Estados Unidos da América é um país que mais tem carro no mundo, tá? Um dos que tem mais carro no mundo. Tem mais gente que o Brasil e um monte de carro. Não é esse morticínio. Qual é a necessidade que tem o povo americano e a necessidade que tem o povo brasileiro? Não, mas tá. Quais são as alternativas de vida que o povo americano possui? Tá falando de imprudência. Possui. Imprudência. Eu estou falando das mesmas coisas. Não, né, eu acho que nem precisa ir tão longe na necessidade. É estrada, cara. As estradas aqui é o carro. E educação, mas, né? Mas então vai o encontro do que eu estou dizendo. Quais são as necessidades do povo americano e das necessidades do povo brasileiro? O que que busca um americano? O que ele tem na vida dele? Um menino de 18 anos. O que ele faz uso através disso? Um menino que ganhou um carro com o Brasil com 18 anos de idade é um menino bem de família. Né? O pai deu um carro pra ele. Tá legal, né? O esforço não tá passando. Nós não podemos começar a discutir uma coisa que é ruim pra todo mundo, que são as mortes do trânsito. Eu apenas estou dizendo que isso é uma consequência natural de um volume intenso de trânsito cada vez maior. Perfeito. Estradas horríveis, com imprudência que existe na vida de cada um, do brasileiro em si, como existe em cada outro. E com inabilidade, muitas vezes. As pessoas, às vezes, não sabem dirigir, né? São muito novas, não aprenderam ainda todas as manhas do trânsito, ou as pessoas mais idosas já perderam o timing do reflexo, da noção de espaço e tudo mais. A Polícia Rodoviária Federal dá números. As mortes são, na sua maioria, e são eles que falam, né? Por imprudência e irresponsabilidade. E linkado a álcool e irresponsabilidade. Tá bem. É isso, que é por isso que morre no trânsito no Brasil. Verdade. Tá bem. Jovem exibe. Não, não, só um pouquinho, tem mais uma só, Marcelo. Desculpa te interromper aí, não era a minha intenção. Tá certo, veio lotado. Veio lotado. Não olhou o sinal, né? Não, cara? Deu nem pisca e entrou. Fui irresponsável, fui imprudente. Foi imprudente, viu? Os acidentes acontecem aí, neste momento. Mas esse Pedro arranca na mesma hora que tu. No cruzamento da irresponsabilidade com a imprudência. Mas na minha notícia tem nada, na tua tem? Na minha não. Ah, não, então vamos dar pro Marcelo. Não na minha nada. Rapidamente, a previsão do tempo, previsão de muita, mas eu disse muita chuva até quarta-feira em todo o sul do Brasil. A quantidade de chuva dos próximos 3 dias vai se equivaler à média mensal. Meu Deus! A Defesa Civil está em alerta para riscos de alagamentos e deslizamentos de terra em Santa Catarina, especialmente. A lâmina de água na BR-101 em Palhoça prejudicou o tráfego de veículos hoje pela manhã. Então a gente insiste e pede para você que é nosso ouvinte, está circulando por estradas, por rodovias, por vias, por ruas, enfim, farol aceso, especialmente nos próximos 3 dias de muita chuva e neblina. Certo, mano? É verdade, obrigado, amigo. Obrigado, Marcelo. Manda lá. Jovens exibiram nádegas em festival de música na Alemanha. Ah, lá na Alemanha tem muita nádega. Uma cena parecida aconteceu no, na abertura do Paquetá Adidas Sport. Os pretinhos exibiram as nádegas. Exibiram as suas nádegas lá na hora da verdade, vitória. Os pretinhos exibiram as nádegas. Pô, peraí um pouquinho. A gente não falou do resultado, Marcelo, do jogo. 1-0 pro pretinho básico. 1-0 pro pretinho básico em cima do time de ouvintes. Gol do Porã. Em cima dos perdedores. Aliás, momento ímpar no jogo, quando o Pi Guardiola, sim, o Mr. Pi Guardiola queria sacar o ataque, o centroavante Porã, e o Porã disse, não vou sair agora! Segundo seguinte, ele mete o gol. E sabe, vibrou, muito. Tomou cartão por causa da camiseta. Sai vibrando, me tira agora! Me tira agora! E aí tentou, não, e o momento uma mais... Uma coisa meio D'Alessandro, assim. O momento mais tensão foi quando ele tentou tirar a camisa e a camisa não saía. Não saía. Um abraço pro Japa, o Tom Cruise de Bollywood. E aí o que que aconteceu? Eu disse pra ele depois, quando a delegação já estava no ônibus, disse pra ele, tu te prepara que vai ter punição e multa. O que que aconteceu? Hoje pela manhã eu proibi ele de vir no pijama. Boa, Mr. P! Pretinho! Aliás, sobre os jogos, tá? A gente começou... Pro Federer, que era meu capitão. Todo o conselho daí, né? Todo o conselho. Presidente. A gente começou a nossa temporada de jogos, né? Tem uma campanha aqui no Twitter, aqui do Pretinho, perguntando se a gente quer jogar contra uma certa escola, colégio, não sei. Basta entrar em contato com o departamento comercial, exato, da Rádio Atlântida. É verdade, e contratar, amigo, o Pretinho para a sua partida. Exato. Qualquer tipo de estabelecimento educacional pode fazer isso. Mas no contrato, amigo, não está previsto o resultado do jogo. Pessoal, tô no meio do meu jornal. É aleatório. Vai lá, Marcelo. Um americano é acusado de tentar matar a mulher com veneno de baiacu. Por falar nisso, cara... Cala a boca, Ferter! Não, mas é que não dá pra passar, é do mundo cão também, Marcelo. Essa moça que tentou matar as crianças e os funcionários da escola aqui em Porto Alegre, está foragida. Está foragida, está foragida. Eu não posso dizer o que eu queria fazer com ela. É uma coitada, você não pode ter essa visão. Eu não queria... Não posso dizer o que eu queria fazer, mas você sabe o que eu queria fazer. Por isso que eu digo, pena de morte! Sabe por quê? Cortar os olhos! Vamos cortar tudo! Cortar todas as... Todas as extremidades das pessoas criminosas. É o Marcelo Mãos de Tesoura. Por que ela tá foragida, Cajé? Ela tá foragida porque ela tá com medo do que as detentas fariam com ela quando ela for recolhida. Tá com medinho. É uma questão de tempo pra te pegarem, moleque. Tá com medo desse fascismo latente na classe média. Nelly pode, né? Americano é acusado de tentar matar a mulher com um veneno de baiacu. Eu adoro comer baiacu. Vai o quê? Eu gosto de pacu e eu gosto também de... Pirarucu. Pirarucu. Esse é o mais perigoso de todos. Adoro pirarucu, O pirarucu declarações fortes. Vocês podem ver que eu adoro. Eu pensei que era Neila. Agora. Se eu gosto de baiacu, pirarucu e pacu, eu adoro um peixe, né, gente? É verdade. Eduardo de Baixa pretendia receber seguro de vida da mulher, amigo. Tentou matar a mulher pra ganhar 20 milhões de dólares. Porra, mas bota seguro nisso. Olha que segurão, meu. Ele comprou grande quantidade de veneno de baiacu chamado tetrodotoxina. Ah, tem muita tetrodotoxina no baiacu. Procure na farmácia pra matar o seu cônjuge. Tetrodotoxina. E a cidade italiana de Pisa quer multar vendedores de souvenir bizarro. Entre os alvos estão cueca, que fazem referência à fálica torre. Que beleza! Na cidade de Pisa. Tá, ela é meio tortinha, né? Sim, ela vem desenhada na frente. Esquerda. Ah, tá. Cara, eu tentei morar lá um tempo, cara, mas aí não deu. To the left. Morei bastante tempo lá, cara. Aonde, Castelhano? Em Pisa, cara. Aonde? Não, é lá onde tem a... Na torre, torre lá, na cidade da torre. Lá. A torre inclinada da Pisa. O Castelhano trabalhava segurando a torre 6 horas. Ele segurava a Pisa toda tarde, cara. Que isso? É a torre de Pisa, cara. E tem lá um souvenir mais bizarro ainda, que é só a Pisa. Só a Pisa. Só a torrezinha, né? É apenas o pênis avantajado da escultura do Davi Michelangelo. Davi de Michelangelo. Não é o Davi de Coimbra. Não é o Davi de Coimbra. É, de Michelangelo. Mas o pênis é muito pequenininho. Ah, não sei se vocês já viram a escultura de Davi. Não costumo ver esses troços. E as esculturas são muito pequenininhas, os pênis das esculturas lá dos grandes iluministas. É, iluministas. Iluminadores. Cara. Michelangelo. Iluministas. O Michelangelo lançou também um lance de vender pneu. Renascentistas. O Michelangelo vendeu pneu. Não, esse é Michelin. Michelangelo. Isso, Michelangelo. Julinho Camargo. Michelangelo. Torre de Pisa, senhoras e senhores. Obrigado, Marcelo, pela sua bela participação. 1h23. Mr. Pito, tem uma história emocionante pra nos contar? Agora já. Vamos contar. Conta a história desde o início pra nossa audiência. Desde o início. Vamos retomar o final de semana rapidamente, porque é importante, porque isso aí tudo vai chegando. Cronologia, né? Claro. Na sexta-feira começamos eu, Porã e Mauro Cupim tocando no boteco em Venâncio Aires. Na volta, tínhamos. Pega pra mim eu também. Eu vou ser rápido, tu vai ver. Não, volta. Tem que ser objetivo, claro. Não pode ser tão rápido a ponto que as pessoas não entendam o negócio. Tem que ser importante. Então tá bom. Aí retornamos no sábado ao meio... Deveríamos retornar no sábado. Isso já não é importante. Ao meio-dia já não é importante. Gente, não atrapalha. Deixa o cara falar, meu. Só escuta, meu, Maurício. Rolou um futebol lá no Cazuca no sábado, depois fomos pra Joinville na balada do Pretinho. Não, mas é que eu fiz uma coisa teve antes também. Teve sexta. Escovou os dentes. Teve legal. Sexta, depois teve sábado, daí foram pra Joinville, depois voltar de Joinville, uns foram pra Chapecó, é isso? Passa é tudo. É, não, tudo bem, mas é... precisa contar o que ele fez. Não, é o que eu fiz, é porque são detalhes importantes, o Potter sabe disso, porque fazem parte da história toda pelo conjunto das pessoas, o grupo está em jogo. Boa, deixa o Fih falar. Estávamos entre 3 pessoas, obrigado. Eu, o Porã e o Mauro Cupim e Verão Soares, retornamos ao meio-dia para estarmos aqui junto com vocês, para participar junto com a turma do Cazuca, do futebol. Nessa estrada de retorno que nós tínhamos que jogar a 1, 2 da tarde, sábado aqui, nós já tivemos um problema num acidente, tivemos que pegar um desvio. Isso já transformou a história toda e criou uma certa tensão. Conseguimos chegar, certo. Jogamos o futebol, a turma toda. Tivemos uma diversão absurda, como muitas vezes gostaríamos de ter tido e não conseguimos. Ali parecíamos todos crianças. Foi bonita aquela tarde, parecíamos sábado. Parecíamos, é ótimo. Sim. Parecia. É uma maneira bonita. Diz um dia que a gente pareceu adulto. Aí no mesmo sábado, saímos do futebol, embarcamos em Porto Alegre para Navegantes, fomos até Joinville para a balada do Pretinho no sábado à noite no Big Bowling. Foi fantástico também. Parecíamos divertimos crianças. Muito. E aí, no amanhecer, vejam bem, tinha marcado a passagem porque desses todos da balada, isso quatro... já domingo de manhã. Domingo de manhã. Tá. 4 sairiam de Joinville até Florianópolis, cada um para fazer as suas coisas, o Pianjas para fazer o evento dele na TIM em Florianópolis, eu, o Potter e o Mauro Cupim para chegar em Floripa e pegar um avião até Chapecó para fazer um evento na Seller, uma faculdade que está completando 10 anos e que lá ia ter uma atividade em Xaxim. Ok. Chegamos na rodoviária, o pessoal da Atlântida tinha comprado passagem para nós. Certo. Marcaram a passagem, 6:30. Bom, 6:30. Chegamos na rodoviária 6:15. Isso na sexta, né? No domingo. Não complica, Amaral. Que mala, velho. Dá uma bomba no Amaral por mim aí, cara. Eu não brigo, cara. É. Obrigado, Pato. 6:15. 6:15, chegamos na rodoviária, chegamos no guichê. Isso de manhã, 6:15 da manhã. Tá. A menina olha pra nós e diz o seguinte, olha... Já em Chapecó. Maurício, quando acontecer alguma coisa bonita e importante pra ti, eu vou te atolar também. Olha aí. Começando a perder a paciência. Começando a perder a paciência. Atenção, eu vou desligar o microfone. Desliguei o microfone do Maurício. Peraí. Tô pedindo pra vocês, cara. Tá, e aí? E aí que a menina olha pra nós e diz o seguinte, olha, tem alguma coisa errada, porque marcaram esta passagem pra vocês 4 às 6:30 da manhã de ontem, no sábado. Mas aí bateu pavor em todos nós. Felizmente tinha ainda lugar no próximo ônibus. Fomos pra Floripa, chegamos em Floripa. Ok, fomos pro aeroporto, Pianger foi fazer o evento dele. Chegamos no aeroporto, eu, o Potter e o Mauro Cupim. Meio-dia o voo pra Xaxim. Quando fomos embarcar, quem estava na sala de embarque... Quem Ai, Dedé! Dedé Santana! Dedé Santana na sala de embarque. Começou óbvio, a história agora. Agora começou a história. Tudo isso pra chegar ali. Imagina tudo isso acontecendo pra chegar nesse momento. Embarcamos todos e, pra nossa surpresa, Dedé Santana com o mesmo destino. Pra Chapecó também no mesmo voo. Entramos no avião, calorão dentro do avião. E aí vem o primeiro manifesto do comandante na hora de decolar. Senhores passageiros, apenas para informar que o avião vai ter que ficar um pouco no solo para manutenção do ar-condicionado. Pequeno problema que já vai ser resolvido. Que várzea! Qual era a companhia? Não sei se vale falar. Vale, claro que vale. Avianca. É que o Potter é uruguaio, né? Faltou cedilha. Alianca. E aí... Esperamos uns 15 minutos, 20 minutos, e outra informação do comandante. Senhores passageiros, solicitamos que todos se dirijam até a sala de desembarque. Vai demorar um pouco mais o procedimento. Que várzea! E aí chegamos na sala de desembarque. Desce todo mundo o avião, ela leva as suas bagagens. Não. Falaram, leve as suas bagagens. Ah, de mão? Sim, de mão. Sim, de mão. Leva as suas bagagens. É, aí logo depois vem a informação dentro da sala de desembarque. Atenção passageiros do voo, o avião de destino já pegou, o voo foi cancelado, por favor, comparecer no balcão. Que várzea! E aí cancelaram o voo e nós não tinha como ir. O Dedé Santana deu uma verificação, nisso nós já tava junto ali no balcão, nós três e ele. Todos. E aí ele foi verificar. É verdade, amigo, ele foi verificar. E aí ele foi lá. E aí... Cara trilha. Verificar a possibilidade de um táxi aéreo e tal, não sei o que, etc. Nisso, o Potter entrou em contato com a Atlântida em Chapecó para dizer, não temos mais como ir. E aí, aquela coisa, etc. Daqui a pouco, chega a ligação dizendo para Potter, Mr. P e Mauro Rubim embarcarem num táxi aéreo, num jatinho, e sair de Chapecó. Jatinho de particular, Florianópolis, hein, amigo? Que é isso? Com destino a Chapecó. E o que acontece? Quem pega a carona no e jatinho? Entra no jatinho? Ele mesmo. Vocês foram de jatinho de Floripa a Chapecó com o Dedé. Com o Dedé. E ele nos contando histórias impressionantes, extraordinárias, cara, dos trapalhões, de cada um dos integrantes, coisas íntimas. Isso é sensacional, porque o Pretinho Básico, entre aspas, ressuscitou o Dedé, né? Ressuscitamos o Dedé aqui no programa e aí vocês encontram o Dedé e voam privado com o Dedé. Que isso, Dedé, cara, que fez parte da maior trupe de humor da história do Brasil, sem, né, dúvida. Chamado Trapalhões. E as histórias do Mussum, as e vocês, histórias pra Zacarias, gente mostrar pra nossa audiência que isso tudo realmente aconteceu, nós temos um registro de vídeo disso? Claro! E teremos como postar no blog do Pretinho este registro? A gente esperou primeiro a história pra depois postar. Certo. Primeiro pô, pra demais, ser contado. Cara. E aí imagina tudo que passava tanto na minha cabeça do Potter, do Mauro Cupim, quando nós Bubi, que é o parceiro do Dedé também no avião, a gente se relembrando a nossa história lá da infância e saber que nesse momento eu tô nesse jatinho sentado do lado do Dedé. Que momento pra cair o jatinho. E aí eu contando... O Dedé falou isso, né? Você tá ferrado, porque se caiu o jatinho, morreu o Dedé. É verdade, morreu o Dedé. E aí, ainda me chamando de grilo falante, uma hora quando eu levantei, foi fazer um troço contando pra ele, e ele olhou pra mim, mas é o grilo falante, rapaz. E aí desembarcamos e fomos fazer o evento, deu tudo certo no evento, retornamos para Florianópolis, embarcamos no voo de volta a Porto Alegre, 1:30, 2 da manhã, nós estávamos em casa, emocionados todos que nós. Que baita eu, fim de semana, Potter, hein? E o Mauro Cupim. Mauro Cupim já mandou mensagem para mim dizendo que foi um dos finais de semana mais emocionantes da vida dele, e óbvio que sim, né? Um abraço para a Faculdade Seller de Xaxim, que bancou isso, que a coragem, a determinação de querer que o evento ocorra, sabe? Parabéns pra ela, seu Orto, né? Orso, toda a gente turma. Muito boa, toda e a turma. E uma faia pra Avianca, né? Pelo amor de Deus. É várzea, né? Isso, né, cara? É uma várzea. Aviação no Brasil é uma várzea. Não, podemos botar todo mundo no podemos mesmo... sim. Não. Cara, a gente azul foi de azul. É muito bom. Eu quero falar bem da azul. E aí, sentamos num banco espaçoso, comemos bem. É muito fomos pontual. Bem tratados. Pô, desculpa então aí, azul. Foi cara, realmente azul muito é legal. Muito bom. Vendo televisãozinha, Sport TV e uma programação de negócio. Muito interessante. Tá bom, eu vi o Bob Esponja. O que é a movimentação da vida, né? A intensidade da vida. De um momento em que tudo estava errado pra todos, em especial pra nós ali, né? Nos olhando, nossos três e o Dedé. Perdeu voo, não vai ter voo, não vai ter evento. Não vai ter mais nada. Vai ser um troço de louco pro Dedé, a mesma coisa, porque ele tava indo a trabalho também pra um show num circo, que aliás o dono do circo é nosso fã, em Maravilha. Sim. Que beleza! E o mais interessante, quando o Dedé ligou pra ele pra dizer que estavam indo de jatinho, ele falou, não, tamo indo e tá, com a turma pretinha. E aí falou quem tava junto e o dono do circo, que o Mr. P tá junto. Que beleza! Eu ouço esse louco ouvir ele na madrugada, tu me apresenta ele, Dedé. Olha que loucura, cara. A intensidade da vida. E essa, isso aí faz com que a gente também se comporte muito carinhosamente com as pessoas que admiram a gente. Boa. Né? Eu acho que as pessoas que nos buscam pra uma foto, pra uma coisa, muitas vezes a gente pensa, pá, que eu tava correndo e tal. É bom a gente parar e dar atenção, porque um cara desse tamanho faz parte de uma vida inteira da gente. Eu me lembro do domingo, quando tocava a trilha dos Trapalhões, me dava uma certa melancolia, assim, porque eu dizia, pô, terminou o fim de semana, é verdade. Né? Vai começar agora os Trapalhões, tá na hora de fazer um lanche. Mas o Fantástico. Mas o Fantástico a gente já não assistia. Assistia um pedaço. Né? Assistia um pedaço aí ia dormir, né? Verdade. Porque tinha aula na segunda-feira de manhã. Então, pô, que beleza, baita história, emocionante, hein, cara? História de vida pra gente contar lá na frente. 27 minutos pras 2 da tarde, vamos fazer os classificados do Pretinho com o intercâmbio inteligente da Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Boa tarde, PB. Tô vendendo meu cabelo loiro virgem. Como é que é? Sem nenhum produto químico, liso, 65 centímetros, bem lavado. Interessados em enviarem para cabelodopb@gmail.com quem envia fotos. Abraço, pretinhos. Caso vocês não saibam, muita gente ganha a vida fabricando peruca. É verdade. Né? Porque muita gente precisa usar peruca em função lá de queda de cabelo por quimioterapia, seja por qualquer que seja o motivo. Então, existe um mercado efervescente de cabelo. Então, aqui a criatura está vendendo seu cabelo loiro. 65 centímetros. É bastante cabelo. É claro, cara. Tchê. cabelodopb@gmail.com que envia fotos. Deve ser um ex-metaleiro, né, cara? E outra aqui, a propósito do primeiro anúncio, o segundo é um secador de cabelo. Mas que coisa! Remington Pro 2100. É o mesmo que tá vendendo. Não vai usar mais, cara. É um Remington Pro 2100 Hair Dryer, comprado na França e utilizado por 3 meses. Estou vendendo, pois é 220 e não temos tomada assim em casa. É joelheira e cotoveleira para bike, moto, ASW Podium, modelo 2004. Utilizado 5 vezes, mas a joelheira tá um pouquinho arranhada. Ah, é um feirão. Caíste, né, querido? Tô vendendo, pois não ando mais de bike ou de moto. R$100. O cara não fala ali o preço do secador, mas deve ser tudo no pacote. vendo012@gmail.com. Tu tem tomada vendo assim, cara? 012@gmail.com. De 3 pinos, cara. Tá bem, eram estes os classificados, vamos, Almirzinho. Vamos, Almir! Como é que tá, querido? Tudo bom? Tô muito bem, graças a mim mesmo. E tudo certo. Essa humildade aí tá ruim demais, né? Umidade. Como é que tu tá aí, cara? Tô bem, cara, como tu pode ver. Eu tô sem voz. O que houve? Tô sem voz, não adianta. Gritaste muito no fim de semana? O final de semana todo conversando com as pessoas sobre a tua beleza, né? Conversando sobre... Todo mundo só fala disso. Eu encontrei o Dedé esses dias. É o que mais se fala nisso. O Dedé me perguntou... Não encontrei nem o Dedé, era o Didi. Didi? O Didi me perguntou. Didi! E o Alexandre, hein? O Alexandre, não sei o quê, me apresenta pra ele. Ah, isso que é. Tu és o maior de todos. Não posso ser estrela móvel lá, de repente, pede pra ele. Pô, Didi de estrela móvel ia ser legal. É verdade. Mas eu tô bem, ô querido Amir. Tu tá bem, tirando o probleminha da voz, tu tá bem. Tô bem. Eu tenho um remedinho pra te dar, botar nessa garganta depois aí, que tu vai melhorar rapidinho. Só tô meio ruim, tô só meio ruim no casamento. É, tá ruim casamento? Por quê, homem? Tô há 3 meses sem falar com a minha mulher. Ah, mas pensa pelo lado bom, né? Faz 3 meses que vocês não brigam. Eu não gosto de interromper ela. Não, né? Brigam. Tá certo. 3 meses falando. Imagina a mulher do Almir, que obra. Nossa, que deve ser, hein? Nossa senhora. Almira. Olha. Dona Almira. Gente, eu tô vendendo aqui um jogo de panela da Almir que tem. Oh, me interessa. Que é muito legal. Me interessa. Gosta de cozinhar. Além gosto de tudo, muito. Gosto de cozinhar. Adoro cozinhar e gosto de uma panela bem novinha, bem limpinha. Oh, se eu lavo... Eu não cozinho. Eu lavo e cozinho. Eu cozinho e lavo. É verdade. Eu gosto, sou prendado na cozinha, faço cada coisa na cozinha. Legal, então tu vai gostar do nosso jogo de panelas de plástico, gente. Plástico? É um jogo de panelas de plástico. É só pra micro-ondas, então. Como assim? Não, não, tu faz no fogão mesmo. No fogão. Ah, é? No fogão. Mas não derrete? É descartável. Ah, é descartável. É descartável. Tá bom. Tu sabe o ponto da comida? Não é pro micro-ondas. Quando ela estiver ficando preta. A panela ficou preta, tu entende que a comida tá no ponto. Entendi. Põe no prato, joga fora a panela. E é bom que não precisa lavar a panela, que é um saco lavar a panela, né? Lavar a panela é um saco. Só jogar no lixo. Ela quentinha ali, meio derretidinha. Muito bom, meu. Feijão, tem de pressão também? também. Leonardo Kremer, Novo Hamburgo. Feijão não dá pra fazer feijão preto. Obrigado, feijão marrom. Ah, é verdade. Show do intervalo, tá? A gente volta em seguida. Oh, muito obrigado pela audiência, pela parceria com o Pretinho Básico. Valeu! Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida e para todo mundo pelo atlântida.com.br. O site da Atlântida tem mais de 3 milhões e meio de acessos no mês de julho, amigo. Sabe o que, que é isso? 3 milhões e meio de acessos ao site da grande Rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. 18 minutos para as duas. Vamos, doutor Alceu! Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas! Manda aí, doutor Alceu! Doutor Peter, o Inter ganhou! Ali, né, doutor Alceu? Figueirense ganhou! Ganhou bem! O Grêmio fora de casa. Empatou! O Avaí perdeu de virada! O Grêmio empatou e o Avaí empatou, perdeu! O Avaí perdeu de virada, é uma pena! O Avaí adora uma virada, né? É uma pena! Ou o Avaí ganha ou perde de virada, mas sempre tem que dar uma viradinha, né, Avaiano? Ah, e quando ganha, muitas vezes também é de virada. Recentemente foi assim. Tô falando, né? Que tristeza, hein, Cacau? Deve ter sido ruim lá ontem, né, Cacau? É verdade, brother. Pior é ter que aguentar as cornetinhas do Figueirense. Não, pior é o pessoal que deve estar tá parado no engarrafamento agora, voltando do jogo. Não, né, não, KG. Ah. Agora o pessoal já tá indo pro próximo jogo. Exatamente. Foi o Cícero do São Paulo, tá jogando uma bola e fez uma bucha, rapaz. Doutor Autori vai voltar pro Inter, doutor Autori. Gostaria de manifestar meu privilégio, de repente estar. O universo conspira. Eu, meu integrante do Pretinho, tô torcendo. Mas o que o Inter tava esperando aconteceu, caiu o técnico do Dorival, mas ele, o Inter não quer mais o Dorival. Vamos ouvir o doutor Autori. Obrigado, doutor Alceu. Prazer, eu estou numa expectativa enorme. Fico aqui pensando no meu retorno, poder estar convivendo vocês no sul com esse friozinho, reencontrar Vetter. Temos aí um contato profissional, como sempre tivemos. Sempre foi. Nós estamos torcendo muito, Antônio. Sempre foi espetacular. Eu também muito. Estou torcendo. Como gremista e como integrante do Pretinho, eu torço muito para que tu volte pro Inter. Vetter, comprei um cachecol para te dar de presente. Pô, muito obrigado, Paulo. Lindíssimo, lindíssimo. Cara, presente de fruta é cachecol, né? Olha, eu comprei um cachecol. Já usado, já usado por ti, não? Não. Dale, aqui é tal ou vale ali, Dale. Vou esperar o teu uso e guardar depois comigo. Vê se o índio velho vai dar um cachecol de presente. E aí, Dale, que tal essa uva lá no vestiário, Dale? Eu só vou esperar chegar, né, cara? E vou derrubar, como eu sempre faço. Mais um. Ah, era isso, não, viu? Não, mas espera aí um pouquinho. Eu preciso falar com o Dale, porque ninguém conseguiu tirar do Dale o que aconteceu ontem. Quem estava no Beira-Rio, as, sei lá, 12 mil pessoas que 16, estavam no Beira-Rio, 16 mil pessoas que estavam no Beira-Rio ontem, puderam assistir ao show de D'Alessandro, que é o craque indiscutível do Internacional, é o craque do futebol do sul do Brasil. E ontem peitou a torcida. É, graças, é isso aí, cara. Peitou a torcida. E eu não peitei a torcida, cara. Eu peitei aquele chato que fica na mureta ali gritando qualquer coisa, cara. É a torcida. Codevila. É a torcida. A maioria da torcida fica vibrando, cara. É só o Codevila. Não, Codevila é um gordinho, cachorro. É isso, ele mesmo. Não, só fica bebendo, cara. Codevila não, mas tem um monte de chato, cara. Jogo o D'Alessandro, lá da esquerda, meteu uma bola com a mão pro Leandro Damião, com a mão praticamente. Como sempre faço, né, cara? Como sempre faz, o Leandro Damião guardou e ele atravessou todo o campo, foi até lá à frente da social e fazia assim: "Quê? E agora? E aí, cara? Como é que é? Como é que é? Como é que é isso?" Eu tive que levantar e te aplaudir, Dale. E aí, Dale? Obrigado, disso que eu preciso, cara. Tem muito chato no estádio, tem cara. Tem muito chato no estádio. Sabe que é isso, né, cara? Corno! Corno! Tão levando guampa na hora que tô xingando o D'Alessandro. Ô, D'Alessandro, tá querendo me dizer alguma coisa? Tu vai no estádio, né, cara? Eu não vou. Então tá corno, cara. Mas enfim, continuamos assim, essa indefinição. O Internacional é o único clube que vai para duas competições internacionais com técnico interino. Parabéns ao Giovanni Luigi. Era isso, aliás, o Cuca foi confirmado no Atlético Mineiro. Então o Cuca tá descartado do Inter por enquanto. É o doutor Autori. Tá, e o Inter não quer mais o Dorival Júnior porque... É o doutor Autori. É um ou outro. É o Dorival pro Júnior. A discussão é essa agora. Um ou outro. Vocês poderiam fazer uma campanha porque eu ficaria extremamente feliz. Dorival. Como é que um cara como Giovanni Luigi, com todo respeito, dorme de noite depois de ver um jogo do Inter? Toma o remédio. É que ele consegue dormir de noite, cara, depois de ver um jogo do Inter, cara. Me fala, Potter. Ontem eu não vi o jogo, né, cara? Mas é... Cara, ontem o Inter era pra ter empatado, era pra ter perdido de 4-3. Primeiro porque o juiz anulou um gol legítimo do Cruzeiro e segundo não deu um pênalti legítimo no Cruzeiro. Era pra ser 4-3 pro Cruzeiro. O Inter foi meio Corinthians ontem. Olha, eu vou te falar. Você sabe que quando vocês agora gritaram meu nome... Você tá me entendendo? Eu percebi que o único que não gritou foi o Fetter. Adoro teu silêncio, Fetter. Não, porra! Até o silêncio. O cara tá brincando de dirigir uma entidade como o Esporte Clube Internacional, cara. Isso é uma vergonha, isso não se faz. É muita responsabilidade, isso não se, né, faz. Mas quarta-feira o Inter tá em Buenos Aires jogando contra o Independiente de Avellaneda na primeira partida. Depois é dia 20 a volta, eu acho. Demora 2 semanas pra jogar a volta. Eu tenho pena das crianças, cara. Como meu filho que insistiu pra eu ir no estádio com ele ontem. Pai, vamos no jogo, nós vamos ganhar do Cruzeiro. Falei, vamos, viu? As crianças não sabem de nada. As crianças não sabem de nada dessa coisa nojenta chamada política no futebol, cara. Mas ganharam. As crianças não sabem de nada, cara. Isso é um nojo, é um asco, é asqueroso. Dá vontade de vomitar. Cara, imagina um pai de um filho do Atlético Mineiro. Ah. Se tu tá assim, imagina só um pai falando pro filho do Atlético Mineiro. Meu filho, vai dar, meu filho, vai dar. Pô, vou... Tu não é galo, mas nada. Mas pai, foi em 71 o último título, pai. Meu filho, assim é o futebol, é cíclico. É cíclico. Descer em 100 anos, o cara ganha. Vamos dar uma girada, vamos ver aí, vai, Cajezinho. Dicas do MacGyver no Twitter. O MacGyver agora no tem Twitter. Twitter. É. Twitter. É. O MacGyver no Twitter. Arroba dicas do MacGyver. Ao entrar em um restaurante, certifique-se de que os garçons não usem comunicadores no ouvido. A chance de lhe envenenarem serão menores. Atenção, chegou o cliente. Bom. Jamais discuta com o responsável por dobrar seu paraquedas. Ai. Me tira agora, Pi! Se tira agora! Dobre meu paraquedas ali, por favor, Pi. Se tu brigou com a tua mulher na noite anterior, não pede não pra ela dobrar teu paraquedas. Não pede. Lembre-se, a pessoa com o revólver sempre tem razão. Me tira agora, Pi! Me tira agora! Não, tá bom, Pi, me tira. Aprenda equilibrismo, pode ser importante pra passar de um prédio pro outro pelos cabos de alta tensão, por exemplo. Quando estiver de moto perseguindo outro veículo, fique de pé sobre ela e aproveite o impulso de um quebra-molas pra saltar. Ah, boa. Eu já tentei isso. Não entre em casa se houver uma van não identificada ou de algum serviço desconhecido estacionado do outro lado da rua. Boa, escuta. Ou os caras arrumando o poste, né? É, escuta. O telefone. Respire o mais profundamente que puder e segure o ar enquanto estiver sendo amarrado. Depois, expire quando o raptor sair pra aí se soltar e aí as cordas ficam... Não acredito, é uma baita nisso, dica, cara. Boa dica. Os caras te amarram, depois tu... Aí solta. Enquanto o cara tá te amarrando, tu infla. Aí fica tudo soltinho as cordas. Não, tu murcha o canto. Não, tu infla. Claro, Maurício. Aí os caras te amarram, depois tu murcha. Solta o ar e aí fica tudo... Como é que eu faria no caso daí? Eu não tenho problema. Tomara que nunca seja amarrado, Pico. E finalmente, ao comprar artefatos nucleares, pague parte em dinheiro vivo, parte em cheque e parte no cartão. Porque isso dificulta o rastreio. Essas são as importantes dicas do MacGyver no Twitter. Manda no Twitter! Artigoça! E o aquece o Dudu! Pro pessoal da Tecnotrace de Novo Hamburgo. Cara. É o Tecnotrace, sei lá, Tecnotrace, eu acho. Thiago Kelly, de Novo Hamburgo. Tem que contar duas histórias aqui do futebol. O Potter vai contar duas histórias do Mr. P, que deu show no futebol. Deu show, deu show, deu show. Foi o nosso Guardiola, nosso técnico, Maurinho, treinador. Maurinho. Botava e tirava o time, mas tem duas histórias que o Potter conta que são... O Mr. P tirou todo o time do Pretinho Básico no primeiro tempo, só ficou o Feta no campo, né? Sim. Meu homem de confiança. E o Porã não queria sair. E o Porã não quer sair. Aí saiu eu primeiro, depois reclamando, né, do Guardiola, do Feta. Conta só a história. E aí o Porã vai voltar. Tá no segundo tempo, tá aquecendo ali, sabe quando o jogador fica aquecendo ali? Aquece, Porã! Fetter, sai! Aí o Porã foi entrar e o Manchester P, KG, vai! Aí o Porã, pô, meu, não sei o quê. Aí a outra é o seguinte, aí bota o Porã com sua explosão muscular, impressionante, né, cara? E aí o Porã vai correndo uma bola na ponta direita, que era dele. O zagueiro, a 6 metros antes do Porã, chegou na bola antes do Porã. E aí o Mr. P tá com uma garrafa na mão de água, só que ele esqueceu que a garrafa tava aberta. E aí ele foi jogar a garrafa no chão pra reclamar do Porã. Só que antes da garrafa alcançar o chão, todo o líquido saiu no corpo do Mr. P. Se auto se molhou, se é si mesmo. Essa foi demais. aquele banho de água. Mas é um desespero ver um lançamento em profundidade pro Porã. E o Porã não consegue. E a bola vai, e ele vai, ah, e a bola vai, e ele vai. O cara deles, que tava a 10 metros mais distante, não chega na frente, nunca. Pô, o cara tava fazendo lanche. Assim, a diferença de idade entre a gurizada que tava jogando pra nossa média de diferença de idade é 20 anos. É, já começa por aí. 20 anos de diferença. No meu caso, 30. E de peso é 20 quilos. Exato. Então fica um troço... Gente, eu tenho aqui uma lista dos trabalhos que eu já fiz. Ô, bacana. Eu descrevo e vocês tentam adivinhar. É o dossiê, Almir. Exatamente. Fui fiscal de entrada e saída de pessoas em edificações. Ai, ai, bacana. Ai. Porteiro. Porteiro. Ah, boa. Eu trabalhei também com comunicação visual direta e individual, divulgando produtos e serviços. Panfleteiro. Panfleteiro. Panfleteiro. Oh. Um abraço a você que é panfleteiro e habita as esquinas da cidade. Nas eu fui também auxiliar técnico de mão de obra especializado em edificações na construção civil. Auxiliar de pedreiro. Auxiliar de chefe de... Auxiliar de pedreiro. Servente de pedreiro. Servente de pedreiro. Servente. E fui também que técnico... É que faz a massa, né? Técnico em vendas de produtos alternativos de alta rotatividade. Ai, ai, ai. Camelô. Camelô. Manda um hábito olho magnata pro Snake. Abre teu olho magnata. E um pode ficar tranquilo, querido, pro Caco, da banda Alto-Falantes. Meu Deus. Ah, o Caco. Alto-Falantes é a banda do Nando Gross, não é? É. Nando Gross e os Alto-Falantes. Tá certo. Aliás, Nando Gross é hoje no Bola? Hoje é o Eduardo Gabardo. Eduardo Gabardo, muito bem. Pegador. Vai daí, meu compadre Neto. Meu nome é Eduardo Burguês, tem 17 anos, amo a cultura gaúcha. Desde pequeno, amo tudo que vem da minha terra, que é o Rio Grande do Sul. Quem? Vou passando pro Nego Velho algumas coisas. Nego Velho não briga, ele peleia. Nego Velho não vai em festa, vai no baile. Nego Velho não bebe, ele toma trago. Nego Velho não cai, ele se plancha. Nego Velho não entende, ele compreende. Ah, legal. Nego Velho não fuma, ele pita. Ele não... Nego Velho não come. Ele boia. Boia, cara. Boia. Tá na hora da boia. Tá na hora da boia. Nego Velho não entra, ele chega. Nego Velho não pede, manda, né, querido? Mas só vamos lembrando uma coisa do boia ali que é interessante. Vamos, tá na hora da boia e essa esse mesma coisa chamada boia, que é um objeto ali, que é substantivo, vira verbo daqui a pouco. Vamos boiar. Boiar. Já boiou? Vira outra. Já boiou? E aí, tá boiado já? Tá boiado. É, Nego Velho não vai embora, ele dá adeus. Adeus, filho. Adeus. Nego Velho não reclama, ele discute. Não dorme, cesteia. Nego Velho nunca tá apaixonado, ele tem um caso, né? Ó, tô tendo um caso com uma louca aí. 30 anos. Nego Velho não viaja, ele sai do rincão, né, querido? Nego Velho não namora, ele fica de olho. Então eu tô de olho naquela louca ali, querido. Nego Velho não mente, ele trova. Ele não ouve música, ele escuta música. Escuta. Tô escutando uns negócios aí. Nego Velho não se dá mal, ele leva um pialo. Nego Velho não fica triste, ele tá desamparado. Nego Velho não acha interessante, ele acha louco de bagual, querido. Um beijo pro Eduardo Burguês, querido, que gosta dos negócios dos gaúchos aí, querido. E aí, ô Potterzinho? Hora de contar uma piada, né, gente? A piada do Potter! Apoio! Manteiga Nepal, pra você passar no seu pão! Quem manda a piada é o Rafael Araújo, cara, e ela vai pro... É, o cara pode... Adoro o Nepal! Nepão, pra você... Nepal, é, o cara pode... É, adoro a manteiga Nepal! Essa é Nepal. Rafael Araújo manda, e essa piada vai pros comandantes Jairo e Cristiano. Um piolho fala pro outro no baile funk. Cara, sai correndo... E o outro piolho, por quê? Porque começou a tocar. É o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente. Meu Deus! Rapaziada que tá pensando em renovar ou fazer o seguro do seu carro aí, não pode deixar de cotar com a HDI. A gente já vem falando aqui há alguns meses no Pretinho Básico e a galera tá se dando muito bem cotando e contratando o seguro do seu carro com a HDI. Tem gente economizando até 20% no valor do seguro. E na HDI tem o HDI Bate Pronto, que é rapidinho. Você bate o seu carro e liga lá pra HDI, rapidamente tem um corretor agilizando as paradas pra você. Então faz a mão aí, procure ou peça pro seu corretor cotar com a HDI Seguros, que é de bate-pronto, Mr. P. Muito bem, eu tenho vários e-mails, tô procurando o mais curto aqui, encontrei. Galera do PB, Só queria quer falar, Maurício? Não, fala aí, meu. Não, vai, meu. Fala aí. Galera do PB, tô aqui pra pedir ajuda de vocês. Vou contar rapidinho uma história aqui, ó. Eu tava com um carinho há um mês e ele se dizia apaixonado por mim, demonstrava estar. Eu sentia isso quando tava com ele. Sentia que ele gostava de mim, a gente se entregava um pro outro e tal. Porém, no domingo, do nada. Só que não é esse domingo aqui, é no outro domingo. Domingo retrasado. Ele resolveu terminar comigo, disse que não parou. Mas no domingo, cara. Ele disse que o problema era ele, que não queria me magoar, essas coisas que os homens falam. Só que o problema é que eu tô apaixonada por ele, quero ficar junto com ele. Não consigo imaginar mais minha vida longe dele. Foi muito intenso. Vamos ver se ela fala aqui. Tô escrevendo pra vocês porque tô loucamente apaixonada por ele e quero que ele saiba disso. Já que ele não responde minhas mensagens, não atende minhas ligações. O nome dele é Rafael He-Man. E eu quero que ele saiba junto com todo o Rio Grande do Sul que eu sou louca por ele. Também em Santa Catarina. Não. E quero ele de volta. Não. Rapaziada, valeu por ler o meu recado pro Rafa. Quem manda é a Cristiane. Aí, ô Rafa, Cristiane tá na tua. Que beleza. Acho que o Rafa é casado. O cara quando vai embora, ele vai embora. Ele vai voltar só pra uns aquecimentos, mais nada. O que que tu queira falar, Amaral? Pô, depois desse final de semana lotadão que a gente teve, o próximo a gente vai pra Blumenau. Alô, na Rivais. De Blumenau, mais uma super balada do Pretinho Básico em Blumenau. Há alguns ingressos já esgotados, parece. Alguns lotes, né? É uma festa de terceirões, se eu não me engano, e a galera vendeu, vai estar lotadão a Rivagem no sábado, seria balada. Seria uma festa de terceirão? Terceiro ano. Ah, tá. Pensei que fosse terceira idade. Não. Rivagem, sábado, Blumenau. Já se interessou, né? Saltou lá. Né? Muito bom. Oba. Manda aí, Girina. Olá, um dia quero ser rico e humilde como você. Como quem? Como você. Pô, quero mandar um grande abraço pro nosso querido José Antônio Piero Machado, o Anônimos Gourmet da RBS TV, que eu encontrei esses dias num corredor da empresa aqui. Ele se declarou absolutamente fã do quadro Antônimos Gourmet, onde ele é trollado, parodiado, enfim, imitado. Homenageado. Esta é a palavra. Abraço, Pinheirinho. É um baita faixa, né, cara? Faz tu boa. Agora a segunda que eu vou dar a entonação completa. Tu tá dando a entonação errada. A minha namorada é ciumenta como a sua namorada. Como quem? Eu como a sua namorada. Entendeu? Tá, agora vamos tentar outra. Assim como o esse aí é o substituto do Dejair. Assim, cara, fica analisando a piada. Para aí, tchê. Assim como sua irmã, todas as mulheres gostam de cuidar das aparências. Como quem? Como sua irmã. É boa, hein, cara? É boa mesmo. É melhor que a do Dejair, hein, cara? Uai, Tete! Pra galera da New Grid de Joinville, olha aí. Dá tempo de. Mandou foi duelo, Luiz Fernando da Silva. Duelo de frases? Não dá. Ah, pensei que fosse outra coisa, aí dá. É a piada do Potter, dá tempo? Seus sonhos não se tornarão realidade se você ficar o tempo todo dormindo. Quem mandou essa? Quem mandou? Samuel Mazotti. Mas essa é boa, cara. Aí, Samuel. Essa é boa, cara. Cara, gostou. Cara prático. É isso aí. Se não torna porque tá dormindo. Cara prático tinha que gostar. Quebra tudo aí, Luciano. Cara, vamos ver. Mr. P ontem. Mr. P ontem no centro de Santa Catarina, sobrevoando Santa Catarina. Com um Pelé do lado. Então, com Dedé. Dedé! Ai, Dedé! Um Dedé. Vou encontrar o Dedé, cara. Dá os Dedé. Ah, não, era o Pelé, cara. Como é que é, Maurício? Como é que foi que tu encontrou o Dedé? É o Dedé, entendo. Ah, eu vou explicar. Começou na sexta-feira. Calma aí, deixa eu falar a frase que falou pra ele. Depois eu conto. Olhou pro Dedé e falou assim, Dedé, pra quem tem braço longo, a mão sempre chega. Quem tem braço longo, a mão sempre chega. Que merda. Era isso. O que eu gosto é que o Pierre, cada frase minha, ele balança a cabeça como que diz que babaquice. Mas só ele é genial. Ninguém mais pode ser. Não. Ele sacode a cabeça pra dizer, pô, como é que eu não conheço essa frase, cara. Então vou aproveitar pra contar a história. Conta a história do Dedé, então. Sexta-feira eu tava viajando, eu, o... Vou buscar um café. Ô, Pi, só um pouquinho, deixa eu te falar, cara. Quem sabe tu conta depois, às seis, cara. Eu não tava gravando. Conta durante o intervalo. Ou conta só pra nós aqui, então, que a gente não ouviu ainda. Eu podia gravar e repetir durante o dia na programação. Também, ou no cotonete do Pi. É uma, hein? Hoje de noite. Hoje de noite. Tá, pode ser. Então muito bom, então vamos encerrar o Pretinho Básico. Até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos logo mais às 18 horas. Meu compadre tá entrando em férias, né, compadre? Isso aí, compadre. Vou ficar até o dia 20, tô de férias agora. Pô, boas aí. Férias, compadre. Daria o prazer da minha ausência, mano. Ah, que isso, cara. É uma infelicidade a tua audiência, meu compadre. Não, grande abraço aí, tô de volta aí. Dia 20 eu tô de volta. Um abração. Valeu, mesmo. É nóis que tá, mano.